Uma boa noite, igreja. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês esta noite. Queridos, nós vamos falar esta noite sobre um tema muito interessante. Eu peço que todos prestem muita atenção. Reavivamento e reforma, antes que seja tarde demais. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versos 8 a 21. As últimas palavras de uma carta são palavras muito significativas. Imagine que você está do outro lado do mundo, no Japão, trabalhando, e você vai escrever uma carta para sua mãe. Não existe e-mail. Você escreveu uma carta dos próprios punhos. As últimas palavras estarão carregadas de muita saudade, de muitos desejos de que tudo vá bem, de muito amor e carinho. E nós vamos ler as últimas palavras da carta de amor que Deus nos enviou na sua palavra. Apocalipse 22, versos 8 em diante, diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a quem? Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem! E aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o último verso da Bíblia: A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Queridos, o quanto a palavra de Deus é rica. Às vezes você lê um jornal, lê um monte de informação rapidinho, mas você lê um texto com poucas palavras como esse, você percebe que é um texto denso, com muitas informações, com muitas coisas interessantes e muito relevantes. Vamos pensar em alguma delas. Nesta passagem está descrita a salvação pela graça a quem quiser. A Bíblia diz assim: Eu, a quem quiser, darei de graça da água da vida. Não é por meio de obras, de merecimento, de esforço, que nós chegaremos na cidade santa, Jerusalém Celestial. Não é porque somos melhores que outros, se é que somos, mas é porque Deus nos concederá isso de graça, na sua graça. Nós temos também nesse texto, nos versos 12 e no verso 20, a certeza da volta de Jesus, porque o tempo está próximo. E ele diz: Certamente venho sem demora. Jesus está voltando. Essa é a maior verdade, mais importante verdade que nós temos para pregar ao mundo. Além disso, nós temos a informação de que a palavra de Deus deve ser levada como um todo. A Bíblia diz assim: Se alguém acrescentar qualquer coisa, as palavras deste livro, Deus acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa deste livro, Deus vai tirar a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. No verso 12, nós temos uma informação interessante. O Senhor vem para dar a cada um segundo as suas obras. Vamos recapitular. Então, o livro do Apocalipse fala da salvação pela graça e do julgamento pelas obras. Esse não é o tema dessa noite, mas se você quiser se aprofundar nesse tema, simvemsenhorjesus.blogspot.com. Do ladinho tem uma coluna com vários tópicos e tem um que chama doutrina. Vai descendo, vai procurando, você vai achar um artigo de 40 páginas, cujo título é Justificação pela Fé e Julgamento pelas Obras. E aí você vai aprender um pouco mais sobre o que isso significa. Por que, se somos salvos pela fé, somos julgados pelas obras? Por quê? A fé sem obras é morta. E é através das suas obras que nós percebemos qual é a sua fé. Do que adianta, na teoria, você tem fé em Jesus, mas na prática você não demonstra isso? Se você quiser se aprofundar nesse estudo, você pode entrar no site e você vai ter um bom material para estudar. Agora, nesse mesmo texto, nós temos a informação da perdição dos ímpios. Todo aquele que ama e pratica mentira, os idólatras, os feiticeiros, perdidos e condenados. O mesmo texto que fala da salvação pela graça, fala que alguns seres humanos vão se perder. Jesus é um Salvador grande demais, e não tem como se perder estando com Ele e nele. Mas infelizmente nem todos amam a Jesus e andam com Ele. Agora, vamos nos deter em Apocalipse 22, verso 11. E olha que momento interessante que a Bíblia descreve. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo a se santificar. Nós temos nesse texto a descrição de um momento no futuro, onde aquele que continuar sendo sujo vai continuar para sempre sendo sujo. Hoje, se eu vou a Jesus com as minhas sujeiras, os meus palavrões, as minhas mentiras, a minha infidelidade em relação ao sexo, em relação ao dinheiro, em relação a tanta coisa, Ele me perdoa e Ele me purifica. Hoje tem um tanque batismal dentro dessa igreja, onde você pode nascer de novo para uma nova vida. Mas um dia essa oportunidade não mais vai estar estendida à humanidade. Quem for sujo vai continuar sendo sujo. E aquele que for limpo continuará a se limpar. Nós temos aqui o texto clássico sobre o fechamento da porta da graça. E esse é um tema imensamente interessante. Mas o fato é que esse tema é muito amplo e, infelizmente, poucos conhecem esse tema. Poucos entendem o que significa esse tempo e menos ainda estão preparados para esse tempo. O Espírito Santo vai nos conduzir ao estudo de Ezequiel capítulo 8. Vamos abrir a Bíblia. Nós não temos tempo de ler todo o capítulo, então nós vamos ler apenas o verso 18. Para que você entenda o contexto, Deus chamou um povo e demonstrou o seu amor e o seu poder na vida desse povo, o povo de Israel. Deus colocou o seu santuário no meio do povo. Deus respondia às orações. Deus abençoava. Deus salvava. Mas esse povo, como seres humanos pecadores, eles não estavam nem aí para Deus. E eles continuavam numa rotina de idolatria, de pecado, de imoralidade. E a Bíblia fala uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Ezequiel 8, verso 18. Olha o resultado de uma vida de pecado. Você acha que a vida de pecado é um grande prazer e uma grande alegria? Eu posso mentir, roubar, eu posso falar palavrão. É isso? Você acha gostoso? Olha só. Pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não os pouparão, nem terei piedade. Ainda que gritem aos meus ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. A imagem de pessoas gritando no ouvido de Deus. E Deus diz, nem que eles façam isso, eu não vou perdoar e não vou salvar. Será que esse Deus é um Deus diferente do Deus que a gente é acostumado a conhecer? Nós estamos tão acostumados a pregar se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E hoje você vai entender algumas coisas muito importantes, meus amados. Em Ezequiel capítulo 9, no capítulo seguinte, nós temos uma descrição de uma situação muito interessante. O profeta Ezequiel vê no templo aqueles sacerdotes idólatras, pecando, vivendo longe de Deus. E Deus fala assim, olha, passa pela cidade e vê quem é que está se lamentando, chorando e orando. Esses você marca com sinal. Quando você vai estudar, você percebe que esse sinal era uma letra tal em hebraico. E a letra tal era semelhante a uma cruz na testa. Todos aqueles que estavam chorando, se lamentando e orando foram marcados com o sinal. E aí a Bíblia diz assim, no capítulo 9 de Ezequiel: e a todos os outros matai, homens, mulheres, velhos e jovens. Matai a todos. Essa é uma descrição um pouco paralela à descrição do livro do Apocalipse, quando nós teremos duas classes de pessoas: aqueles que vão receber o selo de Deus, os 144 mil, Apocalipse capítulo 7, e aqueles que vão receber a marca da besta, Apocalipse capítulo 13. A humanidade dividida em dois grupos, os fiéis e os infiéis, os que amam a Deus e os que não amam. Agora nós precisamos começar a entender tudo isso, que talvez não esteja sendo um pouco fácil para alguns. Eu teria muito que dizer sobre esse assunto, e infelizmente o tempo não dá para dizer tudo. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o fechamento da porta da graça não é o fim da graça de Deus. Vamos pensar comigo. Por que que Deus concede graça? Alguém poderia responder? Não tenha medo de errar. Graça significa perdão, redenção, salvação. Por que que Deus faz isso? Porque ama e porque é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que Deus salva. É por isso que Deus dá graça pelo que Ele é. Deus dá graça não é porque a gente merece, porque a gente vai para a igreja, porque a gente não mente, porque a gente não rouba, porque a gente não mata, porque somos bons cidadãos. Não é por isso que Deus dá graça. Deus dá graça por quem Ele é. E Ele é amor, Ele nos ama. E Ele preferiu condenar Jesus, o Filho único dEle, para nos salvar. Ele preferiu carregar os pecados na cruz sobre si mesmo, porque Deus estava em Cristo, do que nos destruir, ver a nossa perdição. Se Deus é tão maravilhoso para dar graça, quando Deus diz lá no livro de Ezequiel, que nem que o povo vai gritar, ele não vai ouvir, porque tem alguma coisa séria por trás, não é? Não é por brincadeira que Deus está falando isso. Ele está falando coisa séria. Ele morreu por aquelas pessoas, mas Ele não vai ouvir aquelas pessoas. Agora, onde eu quero chegar? Deus dá graça por quem Ele é. E Deus muda. Malaquias 3, verso 6. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E Malaquias 3, verso 6, tem uma revelação muito importante a respeito de quem Deus é. E a Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Porque eu não mudo. Se Deus concede graça porque Ele ama e porque Ele é amor, a graça é eterna. Amém? A graça existe desde a eternidade no passado e vai existir até a eternidade no futuro. Então o que é o fechamento da porta da graça? Vamos pensar. Quem sabe não hajam tantas respostas fáceis como a gente gostaria. Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 12. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 12, versos 30 a 32. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto diz: todo pecado será perdoado. Amém? Todo pecado. Significa que Deus pode perdoar o assassino? Por que que a gente às vezes não acredita nisso? Será que Deus pode perdoar a prostituta? Por que às vezes a gente não acredita nisso? Será que alguém entende a dimensão do amor de Deus? Nenhum de nós entende o perdão de todo o pecado, mas ele faz uma exceção. Aquele que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. O problema aqui não é que Deus não quer perdoar, mas é que as pessoas se afastaram tanto do seu Espírito que não querem mais voltar. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado X ou Y, roubar, matar, adulterar, mentir. Todos esses são pecados. E qualquer um desses pode ser o pecado contra o Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer? Se a lei de Deus me diz, não dirás falso testemunho, não minta, mas eu gosto de mentir, minto para o pai, minto para a mãe, minto para a namorada, minto para a esposa, minto para o marido, minto para os filhos. O Espírito Santo é enviado ao meu coração para me guiar em toda a verdade. Quando o Espírito Santo vem, ele quer me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer que eu me arrependa e que eu mude de atitude. Aquele que confessa os seus pecados e os abandona alcançará misericórdia. Quando eu minto, aí o Espírito Santo vem me convencer e eu digo para ele, Espírito Santo, eu até entendo o que você quer dizer, mas para mim isso não funciona. Para mim, a mentira me ajuda, porque assim a minha mãe não me bate, minha namorada acredita em mim, meu namorado acredita em mim, meus filhos acreditam no que eu falo para eles. Eu não quero falar a verdade. E o Espírito Santo desiste fácil? Não. E o Espírito Santo vem todo dia e envia pessoas, e envia a Bíblia, e envia o pastor, e envia pessoas na sua família para te ajudar a você se arrepender e mudar de vida. Só que chega uma hora que você precisa tomar uma decisão na sua vida. E essa decisão é de vida ou morte. Significa, eu vou ser fiel a Deus ou não? Aqueles que decidem não ser fiel a Deus, Deus não vai obrigar eles a ir para o céu. E então eles pecam contra o Espírito Santo. Não tem mais retorno. A Bíblia fala de um rei de Israel, cujo nome era Manassés. Matou, mandou matar, fez tudo que não prestava no reino. Mas no final ele se arrependeu e Deus aceitou e perdoou ele. Agora, quem peca contra o Espírito Santo, não volta para Deus. Não pede perdão. E não terá perdão. Essa é uma informação muito importante para a gente entender o que é o fechamento da porta da graça. Agora, nós lemos no texto, todo pecado será perdoado. Deus pode perdoar a todo mundo? Deus tem poder para fazer isso? Claro que tem. Mas vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 13? Vamos entender uma coisa interessante. Mais uma vez, Jesus está ensinando os seus discípulos. E ele quer ensinar algo muito importante aqui. Lucas 13, versos 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegado alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Eles, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Alguns homens vieram conversar com Jesus e falaram assim, Jesus, você ouviu falar que teve alguns judeus que estavam fazendo sacrifícios a Deus e Pilatos, que era o governador romano da Galileia, ali da Judéia, matou aqueles judeus e misturou o sangue dos animais com o sangue dos homens? Você ouviu falar isso, Jesus? Aí Jesus fala assim, sim, ouvi falar. Agora, você pensa que porque eles sofreram isso, eles eram piores que os outros? Não. E se vocês não se arrependerem dos pecados de vocês, isso é o que vai acontecer com todos vocês. Vocês vão morrer de uma forma horrível. Jesus fala de novo. Sabe aqueles que caiu um prédio na cabeça deles e morreu todo mundo? Vocês pensam que eles eram piores que os outros? Não eram. E eu afirmo para vocês, se vocês não se arrependerem do pecado, de nenhum modo vocês vão escapar, vocês vão perecer. Jesus pode perdoar todo o pecado. Não tem um pecado que Deus não possa perdoar. Agora, ele pede para isso somente uma coisa, que você se arrependa. Só isso. E por que que ele pede isso? Uma pessoa que não se arrepende do pecado é uma pessoa absolutamente sem Deus. Eu vou mostrar para vocês. Nenhum de vocês pediu para nascer, nem eu. A gente veio parar num mundo, gostemos ou não gostemos, onde as pessoas se matam, se estupram, se traem, onde acontecem coisas abomináveis e horrorosas. Vocês gostam disso? Vocês estão muito felizes por causa disso? Vocês estão dando pulo de alegria? Olha que mundo legal que eu vim parar. Quem não se arrepende do pecado não entendeu o que é o pecado. Como é que você vai para o centro de Ponta Grossa, para o centro de Curitiba, para o centro de Rio de Janeiro, para o centro de São Paulo e ver um monte de gente fumando crack e você não se arrepende de viver nesse mundo? Você acha gostoso esse mundo? Como é que você abre um jornal, liga uma televisão e só tem morte e violência? E o que não é morte e violência é futilidade e idiotice. Como é que você não se arrepende desse mundo? Agora, pior que tudo isso. O mundo é violento, é fútil, só que não é só o mundo, irmãos. Será que nós também não somos exatamente assim? Quantas vezes nós somos fúteis? Dá valor no que não tem valor? Quantos de nós temos violência no nosso íntimo, raiva, ódio, mágoa, tristeza, angústia? Muitas vezes por quê? Por causa das nossas cobiças, nossas maldades. E como é que a gente não vai se arrepender, irmãos? Agora, a Bíblia nesse ponto, ela é muito pesada. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Apocalipse 9, versos 20 e 21. Olha o que diz a Bíblia. Palavra do Senhor, que conhece todas as coisas. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ouvir, ver, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A gente olha para esse mundo e parece que está tudo de cabeça para baixo. Começa a acontecer um monte de desgraça, como tem acontecido no nosso mundo. Pragas, pestes, doença, fome, enchente, destruição. E a Bíblia diz assim: nem assim os seres humanos se arrependeram. Nem assim eles deixaram de adorar os demônios, adorar os ídolos e não se arrependeram das suas prostituições. Preferem o sexo do que o céu. Não se arrependeram dos seus furtos, preferem roubar do que ir para o céu, do que trabalhar. Dos seus assassinatos, eles preferem enfiar uma faca na pessoa, dar um tiro na pessoa, do que dar um abraço e dizer eu te amo. Eles preferem isso. Agora, Deus tem um povo, e esse povo é diferente. Esse povo se arrependeu dos seus pecados, amém? E esse povo foi chamado para pregar o Evangelho a todo mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. E o resultado da obra desse povo está descrito em Apocalipse 18, verso 1. Olha lá. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Queridos, o mundo inteiro, iluminado com a glória de Deus, com a pregação do Evangelho. Amém? Então o que acontece? A obra da igreja, a obra de Deus, a obra dos mensageiros de Deus vai crescer no mundo inteiro. E isso já tem acontecido. Nós temos pregado o Evangelho, não no mundo todo, mas nós vamos chegar lá. Amém? Amém. Porém, os poderes do mal vão ficando cada vez mais fortes. As pessoas vão cada vez mais montando as estruturas através das quais elas roubam, mentem, matam, fazem o mal. E nós vamos chegar numa situação tal na qual a Bíblia prediz um conflito. Ou nós vamos adorar a Deus, ou nós vamos adorar a besta. E a inspiração nos diz que haverá uma lei contra a lei de Deus. Você lembra que a gente já estudou um pouquinho do livro de Daniel? Daniel capítulo 6... nos diz assim nos versos 4 e 5, que os homens ficaram com raiva de Daniel, porque ele era fiel, e eles disseram assim: nós só vamos conseguir destruir Daniel se pegarmos uma brecha na lei do seu Deus. Eclesiastes 1, verso 9, diz que o que foi, será. O que se fez no passado se tornará a fazer. Um dia, irmãos, Apocalipse 13 descreve um mundo adorando a besta. E quem não receber a sua marca na fronte ou na testa, não poderá comprar ou vender. Nesse momento, a última mensagem do Evangelho vai soar, as três mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai o Senhor, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Babilônia caiu, e se alguém adorar a besta, esse vai sofrer a ira de Deus. Depois disso, capítulo 16 do Apocalipse tem as últimas pragas. E quando as últimas pragas caírem, já não há mais chance de salvação para quem estiver perdido. A Bíblia diz assim: e os homens vão desejar a morte, mas a morte fugirá deles. As pragas caindo sobre os homens. Essas pragas que cairão sobre os homens vão destruir completamente a Babilônia espiritual. Capítulo 17 e 18 do Apocalipse. E no capítulo 19 nós temos a volta de Jesus. Amém? Aquele que vem montado num cavalo branco, que é fiel e verdadeiro. Aquele que tem um título na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem e ele vai voltar para nos buscar. Depois disso, Apocalipse 20, o milênio. 1000 anos no céu para julgar o mundo. E a terra devastada. E Apocalipse 21, a eternidade ao lado de Deus. Não mais pecado, não mais morte, para sempre. Amém? Queridos, nós não sabemos quando, mas em algum momento, a porta da misericórdia e da graça se fechará. Algumas pessoas estão esperando até o decreto dominical para elas se consagrarem mais a Deus, aprenderem a orar, a louvar, a buscar a Deus. Mas Ellen White diz assim: aqueles que adiam a preparação não estarão preparados. E ela diz assim: quantos eu vi sem proteção no tempo de angústia? Quantos eu vi? Aqueles que vêm para a igreja, mas que não querem um relacionamento profundo com a Bíblia, com o Espírito Santo, com a oração, com o louvor, com o estudo e conhecimento e prática da palavra de Deus. Uma igreja que quer ser chamada de cristã, mas não querem amar uns aos outros e não querem amar a Deus. A porta da graça vai se fechar. E de que lado estaremos? Diante disso, a mensagem do reavivamento da reforma é muito importante. Por isso o título dessa noite é Reavivamento e Reforma, antes que seja tarde demais. Mas eu vou terminar dizendo algumas coisas importantes para vocês. Reavivamento e reforma, irmãos, não significa se esforçar para merecer o céu, se esforçar para ser salvo pelas obras. Nós lemos aqui na Bíblia, algumas noites atrás, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Amém? Salvação não é eu merecer, eu buscar ser bom. Salvação é eu reconhecer que eu não sou bom e receber o perdão de Deus e o poder para mudar pela graça dele. É isso que é salvação. Reavivamento e reforma é uma atitude de consagração diante de um mundo que vai de mal a pior, infiel, e de um cristianismo hipócrita. Queridos, nós vamos para a igreja e, infelizmente, dentro da igreja existem pessoas que não amam a Deus. E eu vou dizer por quê. A Bíblia diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas muita gente dentro da igreja faz da igreja um clube social. Quem está com a melhor roupa, quem tem o melhor carro, quem tem a mulher mais bonita, o namorado mais bonito, quem tem isso, quem tem aquilo. Poucos estão preocupados em viver uma família e uma comunidade de fé e de amor verdadeiro. E o que que acontece? A gente acaba se acostumando com isso. Eu estou sentado no banco da igreja. Do meu lado tem uma pessoa que se diz cristã, mas que mente, que bebe, que fuma, que fala palavrão, que faz um monte de coisa errada, que não preciso citar, tantas outras coisas erradas. Eu começo a olhar e eu também tenho a inclinação de fazer coisa errada. Eu também sou pecador. E às vezes, infelizmente, eu erro também, também minto, também faço alguma coisa errada, penso uma coisa errada. E porque o meu irmão também faz isso, eu começo a achar que está tudo bem. E agora está todo mundo, entre aspas, bem, bem indo para o inferno, né? Por isso é importante a mensagem de reavivamento e reforma. É uma consagração para que a gente não se acostume em estar dentro da igreja sem amar a Deus e sem amar as pessoas. É fácil? Não é. Eu também tenho dificuldade de amar a Deus, de amar as pessoas, de ser fiel, de ser puro, de ser perfeito. Eu preciso da graça de Deus que me perdoe, que me dê poder, que me dê transformação. Senão eu também estou perdido. Agora, Deus dá a graça? Dá. Deus dá salvação? Dá. E nós não podemos perder essa graça e essa salvação, irmãos, por nada nesse mundo. Amém? Ainda que todo mundo aqui dentro se perca, por favor, você não se perca. Porque com Jesus, irmãos, não tem como se perder. Ele já pagou o preço dos nossos pecados e Ele está voltando para nos buscar. Glória a Deus por isso. Queridos, a igreja não é um clube social. Não é um clube de fim de semana. Não é um clube de fofoca, onde não há amor, onde não há fé. A igreja é uma comunidade redimida por Deus, de verdadeiros adoradores. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4. Pessoas que adorem a Deus em espírito e verdade, ou seja, na teoria e na prática. Na sua vida pessoal, de oração, de estudo da Bíblia, de louvor, e também como um corpo, como uma comunidade. Uma comunidade de redimidos, salvos pela graça de Deus. Amém? No cumprimento final das profecias do Apocalipse, nós teremos duas classes de pessoas. Quando o mundo todo rejeitar a lei de Deus e colocar no lugar do sábado, um dia não santificado por Deus, eles vão pecar contra o Espírito Santo e então se fechará a porta da graça. Essa é a mensagem, essa é a verdade. E nós precisamos nos preparar desde agora, para quando aquele dia chegar, nós tenhamos força, coragem, intrepidez de ficar ao lado da verdade. Talvez alguns ao nosso redor vão desistir, mas se a gente não desistir, o caminho vai poder ser estreito e difícil, mas no fim do caminho estará Jerusalém Celestial. Amém? Vamos orar a Deus agora. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela Tua Palavra, Pai. Obrigado porque a Tua graça é eterna e nunca terá fim, Pai. Mas nós ficamos preocupados, Deus, por saber que o ser humano tem rejeitado a Tua graça, Pai. Nós sabemos que o caminho da transgressão, Pai, é um caminho tenebroso, cujo resultado final é a morte. Pode ser um caminho que parece direito, Pai, mas o fim é a morte. E nós queremos Te pedir que o Senhor nos livre desse caminho e livre aqueles que amamos também, Pai. Que o Senhor destrua completamente a obra do diabo e o poder do pecado na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a Te amar e confiar somente na Tua graça. E que o Senhor nos faça fiéis e felizes. E que quando Jesus voltar, estejamos prontos, Pai. Guarda-nos, Pai, até o dia da nossa morte, se é que vamos morrer. E se não vamos morrer, Pai, que o Senhor nos prepare para estarmos em pé no dia da volta de Jesus. Dá-nos a Tua graça e a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.